Por tudo que tens feito em mim, teu nome eu vou glorificar. Nada tenho pra te dar, todo o meu ser vou te entregar. Para Jesus dançarei, cantarei, adorarei, pularei, gritarei, bendirei, exaltarei, clamarei, saltarei, invocarei, me entregarei. E se possível por ele eu morrerei. Jesus dançar, ele te está a chamar. Vim pra Jesus dançar, ele te está a chamar. Dança de coração, yeah. Tira o teu pé do chão, yeah. Vem dançar conosco e não cria confusão, yeah. Entra nessa roda e abana tua mão, yeah. Para que dançaremos sem qualquer incitação. Não precisas de curtir e dançar do mundão. Vem pra Jesus dançar, ele te está a chamar. Vem pra Jesus dançar, ele te está a chamar. Vem dançar na presença do Senhor. Vem dançar.